173, copia. Copia, boa, na hora 73. Autorizado Guarulhos, nível 360, depois 190, até Tabaté. Decola da 10, tá vindo colagem curva à direita. Prefeito saída São João, no Lida, Mótico. Descendo código 503, controle no 20-28. 3520, chame sobre Recife na frequência 126.85 até 126.45. 2.5545, boa, tá 3520. Autorizado. Paulo Salvador é o voo, Tango Juliette, parte 3, já escuta? Sim. Voo, Tango Juliette, parte 3, posição Lima. Prossiga. Solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, posição 4. Autorizado, estou saindo do pátio 3, já não está ingresso no pichão. Ok, apontarei. Diga aí, pode falar. Direito, ajuste a frente, quando você tiver a reporte pronta, ajuste no 0 na 9. Direito, 1 na 0 na 9, boa, 1 na 7, 3. 06166, bom dia, sem identificação, vem direto do Luna 2, parabéns, hotel, e a gente vai dar a memória. Coluna 73, decolar 235, chame o controle, 120-208. 208, coluna 73. Controle Salvador, coluna 73. Coluna 73, contatada na decolar, isso daí é seleção, o ano por nível 390. Então, coluna 360, coluna 73, controle da Proje, Macho Vé. Visual. 1973, após 2003, autorizado o Lenda, aguardando a coordenação. 7, após 2000, Lenda, gol 973. 1173, autorizado Ovinazio. Ovinazio, 1173. Paulo Salvador, é o Gol Sandro Juliette, solicita autorização para ingressar no Pátio 1, 4. Tá ligado. Resposta tem. Ok, eu passarei. 173, chama agora o centro Recife, em 128.35, alterna 123.8. Paulo Salvador, informa o câmbio do reboque com o Gustavo Juliette. Gente, boa noite. Estão precisando de essa para o pista 10, altímetro 109, estão estabilizados no posto do outro. Fora estabilizado, 3809. retorno aí, está ligado? Afirma. Retorno em 118, décimo 95. 95, olha. Delivery, bom dia, Lúcia Argentina 1911. Ready to copy, destination is Sierra Alpha Echo Zulu. Argentina 1911, Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 360, via Echo Zulu 1000, then accord your flight and route, take off runway 10, after take off, right turn, departure is Argo 1. And Alaska transition, call code is 5023 and the patch control 1200 small h. Let's clear to the station, fly level 360, airway is by 17, I will confirm later. Then flip down route, take off and wind 10, right turn, Arbo 1 departure, Alaska transition, focus 5023 and next frequency 120.8. See again the first airway, please. First airway is Alpha Zulu 17, then fly Mopezi, Mike, uniform Papa Echo Vito, then Alpha Zulu 30, after call of flight time route. Okay, so level 360 then, Uniform Zulu 17, Mike Uniform Papa Echo Victor, Uniform Zulu 30, then flight time route. Alright, flight time for Sarah Push. Call you back for Sarah Push, 1911. Andrei, wait for me to tell us where to do it. Continue to attack via Alpha Push and Switchle. Alpha Switchle. Okay, Juliette, portão 1-0, 3-0. Juliette, portão 1-0, 3-0. take down Argentina 1911 for push for that setup. Good, we're 40 minutes for take. Approved, report to Ranger. Okay, approved, pushback. Call you back for taxi, 1911. Argentina 1911, ready to taxi. Approved flight 21 in point, runway 108, taxi Angel, runway 23, flight is ready. QNH 1019. Holy point 10, got tell me. 101, 9-1, 9-1-1. Going on the way on a bridge. 1-1-9-0-1-1. Available in section way Pueblo. Excellent. Here is an app in the car from 1-0-1-2-0 Google Sina. Say Pueblo, you're staying up and they go 1-1-1-0 Sina 1-9-0-1-1. Viação 3601, informação Delta, autorização São Paulo, ponto cópia no 5. Centro de Norte, cópia número 2, Viação 3601. Aguarda, Viação 3601. Argentina 1911, Bonnie 826, contact 9 approach control, 120, there's no reach. 1208, bye. Master 1G, Argentina 1910, cursing 1500 up to 360. Surface 2, please, contact 9, 120, there's no reach. Foster, bom dia, Argentina 1911, crossing 2000 feet up to 360, Arrow 1 departure. Argentina 1911, with a contact on departure, climb to flight level 360, via Arrow 1 departure. With a contact 360, Arrow 1 departure, 1911. Autorizado Guarulhos 360, via 3190 até Taubaté, da cola da pista 10, pode decolar em curva direita, perfeito saída São João, queda Mótiva. Aciona código 5032, controle 10, decimal 8. Autorizado Guarulhos, previsão 360 até Taubaté. O decolagem da pista 10, curva direita, São João, queda Mótiva. Transmóia 5032 e controle 1208, voo por 1961. Correção pronto, Chivacana. Correção pronto, voo 1961. Que autorizado, não deixa. Autorizado, Tamara. Tam 3601, copia. Transmóia. Autorizado Congonhas, nível 360, via 310, Cubase, 316, conforme rota. Decolagem pista 10, fazer decolagem curva direita, perfeito saída da Coisa São Bruno, Leda Morte. Adiciona código 5035, controle 120.8. Primeira curva direita, Sambo 1, no Leia da Morte, transponde 5035, controle 208, da 3601. Correte no próximo 5, 3601. Chama. Sou em Salvador, bom dia, aqui é o Oceané, Oceano River Whisky, parte 1, na posição 13. Prossiga, Oceané, Oceano River Whisky. November Whisky, senhora, solicito autorização via bote da ponte na posição 13,